5, vai voar agora no 95, estimando 1005 em Polo Foz, Centro. Repórter 17, direita, Coral, 026 e 109.2. Direcionamento, chame táxi. Parado. Cancelamento, consegue meu pé via litoral até Aracaju. Positivo, vai visual meu pé, estimado para pouso. Estamos chamando uns 4 ou 5 na próxima, o Eco Sarabelo. Gente. Evito vento calmo, livre decolagem. O Gosqueiro está acenado, pode para ataque. Gosqueiro chama ingresso, ajusta M12. M12 chamará para ingresso. Vitor aos 47198, bom voo. Vou lá, bom, tá ligado. O Gosqueiro para ingresso. Autorizado Kilo, chama a linha de pronto. Chamará a linha de pronto na 197. O botão Romeu, o Golf Vitor, o controle, contato radar. O Romeu, o Golf Vitor, qual é a condição de voo agora? Que voo direto destino, estimado para pouso. Direto destino, pouso será 0958. Ok, pouso 0958, voo direto, Camilo. Direto, bom dia. Chame o centro de controle de área 1288. 1288, chamarei Vitor Vila Delta. Obrigado, amigo, bom dia. Aliado, pronto, na 17. Tá direto IRC, tá cruzando 030, aqui direto para IRC para a 170. Positivo, capitão. A sua escuta, pra cima. Senhor, se deu o limite da terminal, chame o centro, 2685. 2685, Gol Sierra, Grato, bom dia. Bom dia. Bandido, Capatão, Rocha com a Golf Killer. Rocha, Golf Killer é o controle, está em contato radar. Golf Killer, Peléu, 80 Coral. Hamilton Vivinho está totalmente visual, propõe a modificação de regras para visuais para manter 0% direto ele fica, continua estimado 0958. Suficiente, modifica 0853, prossegue visual no 85. Alfa, muito bom dia, da 3171. Sim, meu nome é o senhor. É o da 3171, autorização, Salvador Guarulhos. Dan 3171, confirme a OBT, senhor. Não tenho seu plano, vou aguardar. Vou entrar em contato com o centro. Está sendo ainda mais 30 minutos. O senhor pode confirmar a nossa saída? Confirme destino e aerovia? É Guarulhos via Upper East 50. Saída prevista da El Transição Dinésia. Da El Dinésia, graças. Chama atenção mais 15. Chame o centro de controle de área 12685. 2685, obrigado. É o 3171, 2. Vai, escuta. 3171, chama o sol, 1-2-9 para a copa de autorização. 219. Campinas, altímetro no 0 no 2. 0 no 2, ciente, confirmado, posição no 0? Estou no 0, afirmativo.